mundo e morar pra ver se o mal é do calor ou sei lá, descongelar com o Polo Sul, pois ficar. Pra amar, só necessito.